Ele se entregou, pode, que bonitinho o barulhinho. Santo barulho, aleluia. Barulho de estudo. Jesus é o nosso maior exemplo de jejum. Ele se entregou a uma jornada de jejum e oração durante 40 dias em área desértica, ao nível do mar. Ele não tinha mais para onde descer. Esse era um lugar tremendamente hostil e desfavorável. Nossa carne não gosta desses lugares. Nossa carne não gosta de desconforto. Segundo Jensen Franklin, existem três níveis de visibilidade durante o jejum. Deus te vê, o diabo te vê e os anjos te veem. Se Jesus jejuou, se preparando para uma inauguração ministerial, e depois nós vamos enxergar os discípulos sendo arguídos porque eram comedores e bebedores. Eram daqueles bonachões gargalhentos. E Jesus vai dizer, calma, porque enquanto o noivo está em casa, tem festa. Depois que o noivo for levado aos céus, essa galera que come sem freio, essa galera que bebe sem ter limite, essa galera que não para com tempo de oração decente, a ponto de me deixar sozinho orando, essa galera vai ter que se arrumar. Esse pessoal vai ter que tomar jeito. Esse pessoal vai ter que se alinhar. Então o jejum, queridos, em primeiro lugar, ele é uma decisão de consagração pessoal. O jejum, sem a consciência correta do que está acontecendo, vira dieta, vira crise de anorexia, vira distúrbio alimentar, vira religiosidade, vira ritual vazio. O jejum consiste numa realização do seu ser completo, da sua mente, do seu corpo, da sua alma. Tudo isso te leva, porque Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Para onde? Para o deserto. E ali ele foi desafiado, foi tentado e em nada foi derrotado. Ali ele se consagrou. Gente, eu estive lá, eu estive nesse deserto. Eu estive nesse deserto, dentro de um ônibus com ar-condicionado, com aguinha gelada. Subi até Massada. E lá de cima eu vi o deserto, vi o mar morto. Eu quero te dizer uma coisa. Nem com ônibus, com ar-condicionado e com água gelada eu aguentava ficar ali um dia sozinha. Vocês iam ter que me buscar de helicóptero. Porque eu ia estar lá, Fernanda Brum, no chão, só a caveira. Jesus é Deus, gente. E ele foi para o deserto. Foi tentado, alinhou o seu pensamento, sua carne, seu espírito, sua alma, tudo com a vontade de Deus e com o propósito de Deus para a vida dele, para o ministério que o Pai havia designado a ele. Jesus manifestou na terra a sua vontade plena e continua manifestando em nós que queremos nos alinhar com a palavra. Quando jejuamos, colocamos em primeiro lugar a nossa mente ligada no trono de Deus. Vamos exibir para nossa mente as escrituras, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Vamos seguir na nossa apostila que diz, jejuar não é moeda de troca. Gente, o que que jejum não é? Jejum não salva. Jejum não faz Deus mudar de ideia. O jejum nos faz mexer com o mundo espiritual, exatamente porque nos coloca no lugar de quebrantamento e concentração na palavra, onde aqueles que banqueteiam não conseguem chegar. Eu acabei de dizer que jejum não é dieta. E eu quero dizer para vocês que jejum sem oração é o mesmo que entrar em um deserto sem água. Se você separa um tempo da sua vida para jejuar e não ora, você vai ficar sequinho da Silva Sauro. A oração é o que nos alimenta durante o jejum, é a palavra que nos alimenta durante o jejum. Muita atenção, se você está sob orientação médica, se você tem problema de saúde, eu não sou médica, ok? Eu não sou médica, você só pode entrar em um tempo de jejum, de acordo com a orientação do seu médico. Alguém entendeu o que eu acabei de falar? Dá para sublinhar aí na sua lembrança, agora aqui, na gravação, ao vivo? Só entre um período de jejum, se você tem condições médicas a serem observadas, segundo a autorização do seu médico, ok? Então vamos lá. Jejum sem oração é o mesmo que entrar em um deserto sem água. Um motivo para não jejuar. Atenção, foi o que eu disse. Se você está em tratamento médico ou se você está doente, é necessário buscar ajuda do seu médico ou de um endocrinologista, nutricionista. É sempre importante você estar acompanhado. Qual foi o primeiro jejum que eu decidi abordar com vocês? Porque foi o jejum que nós mais fizemos com o ministério de tempos em tempos. Nós vamos falar de outros jejuns também. Mas o primeiro jejum que as pessoas perguntam é o jejum de Daniel. Talvez o mais famoso, depois dos 40 dias de Jesus no deserto. Daniel, como é interessante a transformação alimentar de Daniel, o motivo que levou Daniel a jejuar daquela maneira. Quais foram essas etapas que ele foi vencendo? Por que que ele começou a separar a sua alimentação? Por que que ele precisava se consagrar nesse tempo? Por que que ele foi tão radical na sua colocação diante da Babilônia? Aqui nós temos, na página 3 da apostila, foram 10 dias de jejum com legumes e água, e não 21, como veremos a seguir. O primeiro tempo em que Daniel se retira para jejuar é um período de 10 dias, só com água e legumes. O de 21 nós vamos ver depois, em outra aula. Amém, pessoal? Vamos juntos? Até aqui, tudo bem? Todo mundo entendeu? Ok? Eu queria ler com vocês Daniel, capítulo 1. Você trouxe sua Bíblia? Diz assim: no terceiro ano do governo de Joaquim, na minha King James tem Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, que significa, anota, você que está escrevendo, Nabu, proteja meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor, até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo. Foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Shinar, ou Babilônia, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa da onde? Gente, como é que está a tua tradução aí? Na casa do tesouro da sua divindade, está a minha tradução. Como é que está a sua?